e balançando a cabeça ele chegou. Niquinho, uma criança do Senhor, e dando glória sem cessar. Dançando era Niquinho a louvar, mexendo a cabeça e os braços sem parar, dando glória.